como ídolo. Sucesso mundial tem mais fama que os Beatles, tá? Quando sou eu, deixo o rico bem mais rico. No mercado do som, vejo a vibe de seguidores, né? Olha os cantores e artistas de hoje. Membro do sucesso que caiu, tá no zero. Filho do papai, quanto mais, mais eu quero, ele diz. Faz um sucesso onde vai e tem a bola. A música que pá, que trinca, som que rola. Uma casa noturna, preferência. E procura um cash a pá, quer endoidar, quer brisar, louco. Não tem país, faz uma mula aqui, um 10. Segura aqui, eu vou lá na rua, na doideira, na loucura. Então, sucesso grande que invade, expande. Consumido pelos gringos brasileiros, vários dancers. Então, negócio bom, máquina de dinheiro. Sucesso tá crescendo no Brasil, mundo inteiro. Veio aí, parceiro, já acertou, então tem mais. Só no gueto é mó B.O., que caminha assim vai. Os bambambam bam, vem de manhã, administra. O barato é louco, é treta na periferia. Noite e dia, sei lá qual é que é. Cada um, falou, mano, tenho fé. Luz mano daqui, luz mano de lá. Ratatatá, vai os malucos, tá. Na frente vai ligeiro, se pode ficar cabelo. Ratatatá, aí ficou feio. Luz mano daqui, luz mano de lá. Ratatatá, vai os malucos, tá. Na frente vai ligeiro, se pode ficar cabelo. Ratatatá, aí ficou feio. Sua cara tá firmão, e dá é meu estilo, tem sentido o que diz, preto. Desse ídolo, bem-vindo que eles falam, estoura fogos quando chega, tá? O maluco bom, vai mais um, vai mais. Veja lá, a pivetada que joga e que trabalha, de ferro na cintura, equipe decostada, farra de ministrar, é que eu vejo. As minas, se tem carro, então vai, mano. Se não tem, sai de cima, várias fitas. Me lembro, dou risada quando tinha meu caralho velho. Vem dizer que me amava. E eu se acreditava. Nunca dormi no barulho, distante do que é ruim, do que é mal. Distância de tudo, a pebozada peridada. Como o rei do pó. Tomaram o carro e foi tirada. Ficou na pior. O que me não admite falha. Tá, ó, sem pó, sem goró, sem balada. Liseiro, aqui tô mil grau com coragem, vantagem. Eu sei do que se trata na verdade. Concordo com o que outro tá, deixa rolar. Não posso falar, tente adivinhar. Chega, mano, aí que aqui tá normal. Liga as mina ali, cola aí, tudo igual. Aqui chamado como W preto, digo. Longe do perigo, seja um preto digno. Luz mano daqui, luz mano de lá. Ratatatá, vai os malucos, tá. Na frente vai ligeiro, se pode ficar cabelo. Ratatatá, aí ficou feio. Luz mano daqui, luz mano de lá. Ratatatá, vai os malucos, tá. Na frente vai ligeiro, se pode ficar cabelo. Ratatatá, aí ficou feio. Maluco na monóia, risca estica. Se perde, se complica. Esposa se irrita, mete a bica. Não pensa, não evita. Respeito não conquista. Na banca de malandro, abaixa a crista. Pratica, facilita. Pecado se agita. O meia, meia, meia agora, sua vida pita. Até te dei a dica de quase tudo que sei. Pois tudo que sei, meu pai me ensinou, eu assimilei. Aos 30 cheguei, original eu sempre serei. Destino sei que selei. Ideias eu mandarei, as armas eu usarei. A rima que eu dominarei é de lei. Respeito sei que terei. Bye.